Com o Nona 72 autorizado. Sinal ILS X-Ray. Estão no zero reporte, estabilizado no localizador. Ciente autorizado, sinal ILS X-Ray 1 a 0. Com o Uno 72. São Salvador, Sacago 481, posição 7, porta 3, pushback e acionamento. Porta 481, autorizado pushback e acionar, chame pronto para o táxi. Autorizado chamar o táxi, Sacago 841. Uno 098, chame o centro Recife, 126, decimal 85, alterno, 125, decimal 45. Uno 098, chame o centro Recife, 126, decimal 85, alterno, 125, decimal 45. 126-85, alterno 12545, gol 10-12, boa noite, obrigado. Boa noite. Bom dia, Gol no 972. Acione a identificação. Dessa vez chegar na Mari para 2000 pés. O QNH no 012. 7 dias para 2000, 1012. Oportunidade vai estar. Autorizado, Prodi TAP Gol 1972. Prodi TAP, obrigado. Estabilizou o gol 1172 Electric X-ray 10. Gol 1172, chame torre, 118, decimal 95. 1-1-8-9-5, gol 1172. Torre Salvador, boa noite, gol 1172, passando de Sierra, final e Electric Sway 1-0. Gol 1172, bom dia, tráfego avistado, cheque o trem, livre pouso, pistão 1-0, vento 030 graus, 02 nós. 7, calizado pouso 1-0, gol 1172. 1908, acione identificação, distribuir chegada a Mari para 2 mil pés, QNH 1-0, 1-2. Autorizada, 1908. Solo Salvador para o táxi, essa cargo 8481, 4 a bordo, 3 horas e 40, alterna Campinas. Campina. 8481, autorizado táxi, via Pátio 1, no Índia, ponto de espera da 10, torre 1118-95. O ajuste no 0, no 2, tem um bom voo. Parte 1, Índia, ponto esperador no 0, 895, bom trabalho, essa cargo 841. 172 no solo 09, quais são? No solo 11. Libera a direita. Solo 121, decimal 1. 21 na direita, ou 972. Solo Gol 1172. Gol 1172, bom dia, táxi via Alfa e Kilo, pátio 3. Fica atento ao balizador no pátio 3, Gol 1172. Alfa e Kilo para o pátio 3, Gol 1172. Estão no zero, vento 020 graus, 02 nós. Autorizado alinhamento, decolagem, pista no zero, Alfa Cargo 8481. Uno 172, posição Uno Romeo do pátio 3. Afirmo, Uno Romeo pátio 3, ou Uno 172. Está autorizado final INS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. INS vai reportar estabilizado, 972. Estou 8487, decolado ao 13, chama agora o controle, 120, decimal 8, tenha um bom voo. 208, boa noite, bom trabalho. Pro de Salvador, boa noite, ao ápice, cargo 8481, no cruza 2000, Nandael. Boa noite, ápice da cargo 8481, está em contato radar, suba para o nível 380, saída Dael. 380 da EL 8481. do 6908, autorizado final, ILS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Uno 972, chame a Torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1895, 8-972. Torre Salvador, boa, bom dia, 972 da Gol, ILS e pista 10. Uno 972, bom dia, tráfego já avistado, cheque o trem, autorizado pouso, pistão no zero, vento 030 graus, 02 nós. 972. Avisa cargo 8481, chama o centro Recife 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25. Avisa cargo 8481, chama o centro Recife em 125 decimal 1. Alterne 133 decimal 25. Recife 1251, 13325, grato, boa noite, eu saco 8481. Boa noite. Do 6908, chama a Torre Salvador, 1-8, decimal 95. Boa noite, obrigado. Boa noite. Azul 6908, continua a aproximação, número 2 para pouso, aguarde informação de pista livre. No solo aos 22, libera a direita, chama solo 121 decimal 1. Direita 211, graça, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, 1972, Libramo, você escuta. Do pouso, pistão no zero, vento 030 graus, 02 nós. Teve pouso na zero, azul, 6908. Alfa Juliette para o 09, 972, graça. Azul 6908 no solo, Azul 24, libera a direita, chama solo 121, décima 1. Direita, décima 1, Azul 6908. Alô, boa, Azul 6908. Azul 6908, bom dia, prossiga ataques Alfa e Kilo, pátio 3, remota meia dúzia, Romeu. Aqui à direita, Alfa Kilo, pátio 3, meia dúzia, Romeu, no pátio 3, 6908.